pra todo mundo, São Paulo, tá na garoa, gente boa e ruim, sei sim, são muitos aqui, na correria, não depender de ninguém, faz bem ok, ok, miséria tem, bate fundo, tiroteio, mó perrei todos os dias, só sou dolo, costa urbano, no veneno, moradores de rua, loucuras sem comédia, o ritmo da periferia, noite e dia, sem temer, o risco em pop faz tremer o sistema, andarilhos a noite inteira, rabiscando muita doideira, sexta-feira, oeste, norte, leste, cola na LED, sem treta, troca ideia, toma um drink, fuma um back test, ao som do rap, mente pensante com a população do submundo, faz crescer a comunidade, underground que se espera na revolução, sem arma, simplesmente manifesta, os conhecimentos, nós somos leigos, assuntos que playboys deixam no sono profundo, se esquece que no Brasil desigualdade cada vez mais cresce, sem fronteiras leva a sério, cotidiano insano, violento e paralelo, prospero mais paz, em momentos musicais, bom som, rap nacional não para, ferve e cresce, quem caminha cresce, parasita não cresce, apodrece, vai com os vermes, vai com os vermes. São projetos, ideias, só se for de gênio, água parada da dengue, quem vegeta dá um tempo. Cada minuto é preciso aproveitar o tempo, em questão de segundos, é nisso que eu penso. São projetos, ideias, só se for de gênio, água parada da dengue, quem vegeta dá um tempo. Cada minuto é preciso aproveitar o tempo, em questão de segundos, é nisso que eu penso. No mundo mais complexo, entre salas de jogos, um divulgado a seres fora do ministério reto. Abre-se as portas dos cemitérios, fábrica de marionetes, de armas, pra ser mandados ao inferno. Mente pensante pode deixar que eu governo, mas no jeito de ganância, na periferia me manifesto, com meus versos, dialeto e protesto. Antissistema, maloqueiro, maconheiro, deixa quieto. Dá uns dois, bate a brisa, continuo na minha trilha, sempre esperto, versus a quem critica, não faço apologia, só digo que gosto, evista a camisa, a visão se estende. São pensamentos malignos versus benignos, de frente a frente, consistente, quebrando corrente, materialista do mundo moderno. Pois quem atira, quem foi a vítima inocente. Perigo, corpo fechado para o mal, para o mal, para o mal. Caminhos escuros, a função é o núcleo, e que se foda a polícia, suas leis, teorias racistas. No país do carnaval, o sistema faz e prega sua putaria, putaria. São projetos, ideias, só se for de gênio, água parada da dengue, quem vegeta dá um tempo. Cada minuto é preciso aproveitar o tempo, em questão de segundos, é nisso que eu penso. São projetos, ideias, só se for de gênio, água parada da dengue, quem vegeta dá um tempo. Cada minuto é preciso aproveitar o tempo, em questão de segundos, é nisso que eu penso. Querendo só sorrir, querendo só viver, alegrias e tristezas fazem parte de você, tentando esclarecer todos os problemas em questões, onde todos os meus manos deram suas sugestões. Temporais observações, grito nas escuridões, pensamentos raivecidos ferindo seus corações. Teorias viram práticas aqui na terra dos canhões, onde gigantes viram anões, os próprios anões se transformam em dragões. Nesse mundo mágico, no império inimaginável, ultrapassando a fronteira entre a terra e o espaço, casa louca na regaça, acendo as luzes, subindo os degraus imperiais, celestiais, contra os invejosos haverão cruzes, cruzes, cruzes, cruzes.